não há, no mundo não há momento mais feliz ver o dia clarear. Céu no horizonte, por trás dos montes vejo o dia amanhecer, a passarada cantar em alvorada, anunciando um novo dia em seu viver. Desponta no horizonte, os passarinhos deixam o galho em que pousou. Eu me levanto, logo faço minha prece, agradecendo nosso grande Salvador. Logo em seguida eu vou para o meu trabalho, com alegria dentro do meu coração. Eu estou sempre admirando a natureza, como é bonito esta vida no sertão. Não há, no mundo não há momento mais feliz ver o dia clarear. Estou ouvindo esta linda melodia, naquela mata os passarinhos a cantar, anunciando romper do novo dia. Quebra o silêncio, faz a mata despertar. Na primavera toda a mata está florida, e cada flor tem seu perfume natural. Este perfume vem da própria natureza, aqui no mundo não existe outro igual. Não há, no mundo não há momento mais feliz ver o dia clarear. Não há, no mundo não há momento mais feliz ver o dia clarear.